Eletro Gospel. As melhores produções pra você não parar de dançar. Deus meu, Pai meu, amor meu, tudo, razão de tudo, Deus. Entre em contato com o DJ CW 93 35 18 41 89.